engana, se engana, mente que tá tudo bem. Que um dia ainda ri disso, e aí vão ver quem é quem. Olha no espelho sem quase reconhecer que ele é alguém. Hoje não tem pra ninguém, outra balada, high society fria vai fazer bem. Aliás, única amiga que tem, noite vadia, sombria, que ela conhece sabendo que a despreza também. A dor é dentro dela, sobrenatural, é o mundo dela, supernatural, o desejo dela. Entre a bela e a fera, a casa da dor é dentro dela. Sobrenatural é o mundo dela. Supernatural o desejo dela. Andar dividida entre a bela e a fera. Seu objetivo se resume a um só caminho. Sem perder a pose, ela vive nesse seu mundinho de ilusões. Não acredita no seu sucesso, mas depois se olha no espelho, não vê nenhum progresso. Levanta cedo, vai pra faculdade, quem diria? À tarde malha seu corpo sexy na academia. Dia após dia, planejando um futuro melhor. Não se contenta com nada do que vê ao seu redor. Então chega a noite, ela parte pra mais um trabalho de acompanhante de algum poderoso empresário otário. Muito discreta, rouba a cena só na chance certa. Mina esperta, quer disputar, tem que ser alta oferta. A casa da dor é dentro dela, sobrenatural é o mundo dela. Supernatural o desejo dela, andar dividida entre a bela e a fera. A casa da dor é dentro dela, sobrenatural é o mundo dela. Supernatural o desejo dela, andar dividida entre a bela e a fera. Só fica calada sem opção. O melhor amigo dela é a solidão. No fundo mesmo só queria apenas ter alguém com quem pudesse contar e quisesse o seu bem. Anjo do mal ou deusa maia, ela segue andando no fio da navalha. Sem medo enfrenta todos os obstáculos da vida com sorriso no rosto, mas por dentro está dividida. A casa da dor é dentro dela.